Mentira, linda. Não sei se você mandou errado ou se você mandou pra mim, mas eu escutei. Gostei muito, muito, play this record as frequently as possible. Eu tenho vontade de gozar escutando essa música. Ficou tão ruim, mas eu melhor. Agora você quer ficar comigo. Ligando meu saque e eu retorno. Tô no avião com meus amigos. Menino, eu quero você. Isso foi mais que uma trança. Mais do que uma lembrança. Quero sua confiança. Eu sei que ela nos quer. Agora que nós tá no auge. Mas era você que estava de pé comigo. Agora eu te busco de áudio. Desce do salto, por favor. Tira a roupa, por favor. Direto pro meu coberto. Você pelada é um calo. Olhei o papo de você, samba. Jurei que você samba. A noite toda na melodia. Assim fica fácil pra te compor. Não sei como demonstrar o que sinto por você. A falta que você me faz tem sentido pra compreender. Quero viver em paz. E você diz mais por quê? Ficar junto com você. Essa eu fiz pra você. Juro que eu fiz pra você. Sei que foi vai, vai, vai. Cola comigo, já, já. Vem, vai, vai, vai. Vai acabar, vai, vai. Nunca mais, vai, vai. Vai acabar, vai, vai. Nunca mais. Ficou tão ruim, mas eu melhoro. Agora você quer ficar comigo. Tô no avião com meus amigos. Não quero você. Isso foi mais que uma dança. Mais do que uma lembrança. Quero sua confiança. Eu sei que ela nos quer. Agora que nós tá no auge. Mas era você que estava de pé comigo. Agora eu te busco de áudio. Yeah, yeah. Olha quem vem lá. Chega a arrepiar. A mais rica da quebrada aqui no meu Jaguar. Pera aí, minha princesa, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Pode me deixar que eu deixava e deixa te voar. Já deixei tudo arrumado que é pra me chegar. E só perder tempo pra sua roupa eu tirar. Vem ser minha buma, que eu sou seu saiyajin. Nego no apetite, da minha face. Príncipe verdinho, tiro sua roupa. Abre as pernas, sai de esfera. E tu foi o desejo, é. Jeito que cê olha, nega. Jeito que cê solta, nega. Jeito que cê mora, nega. Jeito que cê goza, nega. Larga tudo e vem pra cá, yeah, yeah. Te levo pro outro lugar.